Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasques. Direção-geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Segunda-feira, 15 de dezembro de 2014. Destaques de hoje. PT acredita que permanência de Foster é insustentável. Senado prepara lei mais democrática para substituir Estatuto do Estrangeiro. Polícia investigará a morte de criança dentro de transporte escolar no Rio de Janeiro. Eleições legislativas antecipadas têm início no Japão, com foco na economia. Militares matam 5 supostos membros da Al-Qaeda, disfarçados de mulher. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Instabilidades associadas à passagem de uma frente fria provocam chuva a qualquer hora no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em grande parte de Minas Gerais. No Triângulo Mineiro, chove à tarde. O céu fica nublado e garoa no leste de São Paulo. Tempo firme nas demais áreas. Região Norte. Áreas de instabilidade atuam em toda a região. Chove a qualquer hora do dia em Rondônia, leste e norte do Amazonas, no Tocantins, em Roraima e no centro-oeste do Pará. Nas demais áreas, há previsão de pancadas rápidas de chuva entre o final da tarde e noite. Região Nordeste. No centro-sul e oeste da Bahia e no sul do Maranhão e do Piauí, há previsão de chuva a qualquer hora do dia. No litoral entre Sergipe e Rio Grande do Norte, chove ao amanhecer. Nas demais áreas, o sol brilha forte e não há condições para rápidas pancadas de chuva. Região Sul. A umidade que o vento traz do mar forma muitas nuvens sobre o leste da região. O céu fica nublado e chove fraco no leste do Paraná e de Santa Catarina. O sol aparece pouco, mas não chove no Planalto de Santa Catarina, no centro-leste do Rio Grande do Sul. Sol e chuva à tarde no norte do Paraná. Região Centro-Oeste. Há previsão de sol pela manhã e pancadas isoladas de chuva entre a tarde e o início da noite, no Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás e no centro-sul e oeste de Mato Grosso. No centro-norte de Goiás e no nordeste de Mato Grosso, chove a qualquer hora. Há risco de temporais no Distrito Federal. Vamos agora ao nosso intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. A música clássica tem um espaço de excelência no Canal 1. Pauta Musical. às quintas e sextas-feiras, Ana Lúcia Andrade, pela Rádio Câmara, apresenta-nos durante 60 minutos um espaço imperdível para os amantes da música erudita. Pauta musical. Emoções cantadas em teclas e cordas, em Pauta Musical, às quintas e sextas, das 16 às 17, com Ana Lúcia Andrade, no Canal 1. As guerras, as conquistas, marcos que marcaram a humanidade. Passagens da história. De segunda a sexta, o Canal 1 apresenta, às 5 da tarde, um documentário em série único na radiofonia. Passagens da história. De segunda a sexta, das 5 às 5 e meia da tarde, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. 3 dias após o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ter sugerido a demissão da atual diretoria da Petrobras, novas denúncias colocam a presidente da estatal, Maria das Graças Foster, blindada pelo Planalto, no centro do escândalo de corrupção entranhado na petrolífera. Mensagens de e-mails encaminhadas desde 2009 pela ex-gerente executiva da Diretoria de Refino e Abastecimento, Venina Veloso da Fonseca, indicam que Foster foi alertada sobre ilegalidades em contratos e licitações. A oposição cobrou a demissão da presidente da empresa e confirmou que o nome de Foster será incluído na lista de indiciados do relatório paralelo da CPMI da Petrobras. O documento preparado pelos oposicionistas será apresentado na próxima quarta-feira. A denúncia contra a presidente da Petrobras foi publicada na edição do jornal Valor Econômico. Informações de bastidor apontam que as revelações causaram um grande mal-estar no Planalto. Dentro do PT, a avaliação é de que a situação de Foster ficou insustentável. Petistas avaliam que a presidente da República deve agir rapidamente para tentar evitar novos ataques. De acordo com a reportagem, ela foi alertada inicialmente a respeito de contratações irregulares na área de comunicação da Diretoria de Abastecimento, administrada por Paulo Roberto Costa entre 2004 e 2012. As primeiras denúncias de Venina tiveram como foco pagamentos de 58 milhões por serviços que não foram realizados na área de comunicação da estatal em 2008. Ela teria procurado o ex-diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, para reclamar das irregularidades. Uma proposta que regula a entrada de estrangeiros no Brasil deve ser votada amanhã na Comissão de Relações Exteriores do Senado. O texto de autoria do senador Aloysio Nunes revoga quase todo o Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815/190, e cria a Lei da Migração. Além de readequar novas regras ao cenário atual, o projeto repudia a xenofobia e a criminalização de imigração. Se aprovado na CRE, a proposta deve seguir para a Câmara, sem ter que passar pelo plenário do Senado. Não sei o que é mais grave, se o atual Estatuto do Estrangeiro, fruto de uma visão preconceituosa do regime militar, ou se a inércia das autoridades, que durante todo o período pós-ditadura ainda não fizeram a adequação óbvia dessa legislação, criticou o presidente da comissão, senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. Última semana de trabalho parlamentar tem agenda ambiciosa. Direto da Câmara dos Deputados, repórter Paula Bittar. O plenário começa a última semana de trabalhos antes do início oficial do recesso parlamentar em 23 de dezembro, com uma agenda ambiciosa. Duas medidas provisórias, um projeto de lei com urgência, três propostas de emenda à Constituição com chances de entrar na pauta, isso sem falar no plenário do Congresso, formado por deputados e senadores, que precisa votar ainda a proposta de lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento de 2015. O líder do governo, o deputado Henrique Fontana, confirmou em plenário a disposição de liberar a pauta, trancada por duas medidas provisórias e por projeto que muda regras para pesquisa com o patrimônio genético de plantas e animais. Nós estamos prontos, também fruto de uma longa negociação, para votar a lei de acesso ao patrimônio genético do país. Existem algumas divergências que serão dirimidas através de destaque aqui neste plenário. E quando, então, liberada a pauta, porque este projeto está com urgência constitucional, Vossa Excelência estabeleceu um compromisso de ordem de votação que nós do governo nos preparamos também para votar. Quero destacar que o deputado Marquezelli... Na terça-feira faremos, deputado. Isso, o deputado segurança. Marquezelli, né, tem solicitado muito a questão dos caminhoneiros e também, presidente, direito de resposta. Okay. As duas medidas provisórias que trancam a pauta liberam recursos para o Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino Superior e prorrogam isenções tributárias. O projeto dos caminhoneiros, citado por Fontana, regulamenta a jornada de trabalho de motoristas profissionais e o do direito de resposta cria regras para o direito que os cidadãos têm ao se sentirem ofendidos por publicações nos meios de comunicação. Também tem havido cobranças por parte de parlamentares e de setores da sociedade para a análise do projeto que acaba com os autos de resistência e obriga a investigação de mortes ocorridas em confrontos com a polícia. Mas esses são projetos de lei e só podem ser votados depois das medidas provisórias e do projeto que trata da biodiversidade. As propostas de emenda à Constituição não dependem da liberação da pauta para serem votadas. É o caso da PEC que obriga o Executivo a liberar as emendas parlamentares individuais, da que muda a cobrança de imposto em compras feitas por telefone e pela internet e da que garante salário integral a servidores que se aposentem por invalidez. O líder do PSB, Beto Albuquerque, destaca entre essas propostas a PEC do orçamento impositivo. Além disso, ele acredita que a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento, propostas que são analisadas conjuntamente por deputados e senadores, devem ocupar o foco das atenções durante a semana. Para o líder do DEM, Mendonça Filho, a prioridade será dada às propostas orçamentárias. A prioridade para a pauta do parlamento é a lei de diretrizes orçamentárias para 2015 e a lei orçamentária anual também para o próximo exercício de 2015. E aí a gente tem que talvez formar um consenso para outros projetos relevantes que possam ser aprovados ainda na pauta do Parlamento, como por exemplo a PEC 170, que trata de direitos de previdência para portadores de deficiência, de pensão integral, dentre outras matérias. O plenário do Congresso tem sessão marcada para esta terça-feira, quando a LDO poderá ser votada. Já o orçamento precisa passar pela comissão mista de orçamento antes de ir a plenário. Uma criança de 2 anos, identificada como Gabriel Martins de Oliveira Alves da Silva, morreu na noite de sexta-feira após ter sido esquecida dentro de um transporte escolar no Rio de Janeiro. O garoto foi encontrado desacordado na parte interna do veículo, onde ele teria ficado cerca de 2 horas. O menino foi socorrido, mas chegou ao hospital sem vida. Insolação extrema teria sido a causa da morte. De acordo com as informações da Polícia Civil divulgadas pela imprensa, a motorista Cláudia Vidal da Silva, de 33 anos, buscou o menino para levá-lo à creche e teria o esquecido dentro do carro.

existe também o interesse econômico das grandes empresas de turismo para participar do bolo. Para boicotar os paus de arara. Isso. E evidentemente, com a proibição do pau de arara, os bombeiros são obrigados a virem de ônibus, que não é o transporte que eles desejam, como já foi visto aqui na entrevista com a irmã Anete. Exato. Eles gostam mais do pau de arara. É evidente, como a irmã falou, o pau de arara se torna a capela onde ele faz o caminho. É a cidade de Juazeiro, que para os romeiros é a cidade santa, é a Nova Jerusalém. Agora, para explicar essa realidade de romarias que acontece em Juazeiro, a gente tem que conhecer um pouco a história. O padre Cícero, logo padre, quando foi ordenado, foi essa vila pequenininha, de 30 casas, é uma capelinha pequena, celebrar a missa de Natal. E depois ele gostou muito do lugar e foi morar em Juazeiro como assistente pastoral daquela comunidade. E quando foi numa primeira sexta-feira do mês, ele dando a comunhão, aconteceu o suposto milagre da hóstia. Quando ele deu a comunhão à beata, a boca da beata, saiu sangue. Encheu-se de sangue. Isso. Que é uma história já conhecida dos brasileiros e também de muitas partes do mundo. Isso, né? E foi justamente a partir daí, essa realidade que provocou a curiosidade de muitas pessoas, no caso os romeiros, conhecerem o padre e a beata. E essa realidade do milagre, da hóstia, a igreja não aceitou. E queria que o padre Cícero proibisse falar nessa questão. E o padre, como tinha acreditava nesse milagre, ele ficava calado. Povo falava, isso, mas o padre não dizia nada. Não dizia que não foi milagre, ele ficava calado, porque ele tinha consciência. E a própria igreja também não aceitava essa parte, esse acontecimento. E o bispo queria que o padre proibisse. Mas quanto mais havia esta, vamos dizer, esta proibição, o povo mais ia a Juazeiro. E o bispo já queria era proibir as romarias. Fechou a igreja por um ano, sem ter missa. Mas o romeiro, ele é muito, é que se diz, perseverante. Embora tenha uma obediência profundamente à igreja, mas ele ia a Juazeiro. A igreja fechada, o romeiro fazia a sua romaria fora da igreja. Mas ia a Juazeiro. Até a cidade. Isso. E o padre Cícero começou a criar uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus, à Mãe das Dores. E tinha uma grande sensibilidade para com os pobres. Tanto que ele criou em Juazeiro uma realidade muito interessante, que era de Juazeiro ser uma cidade de oração e trabalho. O padre Cícero dizia que cada casa tinha que ter um santuário, ser um santuário e uma oficina. E lá em Juazeiro você vê isso claramente. Toda a sala da casa é a sala do santo. E sempre no fundo do quintal Tem uma empresa, uma oficina, alguém trabalhando. Isso. E o Juazeiro tem uma riqueza de artesanato fabulosa. Que o mundo todo conhece. Isso. Né? E o povo tem uma criatividade muita para o trabalho. Então essa realidade de fé e oração é muito forte em Juazeiro. Esta história que o senhor conta aqui no nosso programa, eu tenho certeza que milhares de pessoas no Brasil e no mundo não conhecem. Eu acho muito importante a gente dar continuidade a ela, e se possível, amanhã, nós poderemos focar nos problemas que os romeiros estão enfrentando, que os romeiros estão tendo com relação a essa questão de não poder chegar de pau de arara até a cidade de vocês. Mas, voltando à história, em Juazeiro do Norte, nós hoje temos uma verdadeira procissão de pessoas todos os dias. Não é uma vez por ano, é por dia, né? Não é, Frei? Lá, Juazeiro, com essa, vamos dizer, essa pregação, esse apostolado do padre Cícero, ela se tornou uma cidade de muitas romarias. Logo no início só existia a Romaria da Padroeira, Nossa Senhora das Dores, e uma outra que era a Romaria das Candeias. Depois o padre Cícero pediu para que os romeiros viessem também cultuar os mortos, que é justamente a... No dia de finados. A Romaria de Finados. E essa se tornou uma das maiores romarias de Juazeiro. Agora, só que em Juazeiro, por ser assim uma cidade, vamos dizer assim, que o padre Cícero, na sua missão, no seu trabalho de apostolado, de pastoral, se tornou uma cidade diferente dos outros centros pastorais, porque lá nós temos a Basílica, que foi a paróquia onde o padre Cícero foi capelão, depois temos o Socorro, onde o padre Cícero foi enterrado, que todo mês, ao dia 20, tem uma grande romaria. Todo mês? Todo mês, que é a missa do padre Cícero, fica a praça lá do Socorro lotada, impressionante. Depois temos a Romaria das Candeias, e essa que é de Finados. E como eu disse, Juazeiro se tornou não um canto só para a expressão religiosa, mas é a cidade que é o santuário. É o grande santuário, é Juazeiro, onde o romeiro faz o seu passeio da fé, roteiro da fé. Eles vão à Matriz, vão ao Horto, onde tem a margem do padre Cícero, vão ao Socorro, onde tem o padre Cícero enterrado, tem a Igreja do Sagrado Coração de Jesus e tem a dos franciscanos, os capuchinhos. E existem relatos até de muitas pessoas que, até mesmo utilizando-se da imprensa, da mídia, elas relatam graças alcançadas. Ah, demais! Se você vai lá ao Horto, tem lá a Sala dos Milagres, que tem ex-votos, a quantidade de milagre de todo tipo. O que simboliza que o padre Cícero não era um enganador. Era um homem de fé. Não, ele era um homem de Deus. Era um homem de Deus. Aliás, eu não me preocupo muito com esses milagres assim. Porque eu vejo que o grande milagre que o padre Cícero faz hoje é esses milhares de romeiros que vão a Juazeiro. É levar essas pessoas. Juazeiro recebe durante o ano 2,5 milhões de romeiros. Nossa. Numa cidade do interior. Do Ceará. Do Ceará. 2,5 milhões de romeiros durante o ano. Porque hoje Juazeiro está se tornando praticamente uma romaria o ano todo. Certo que existe o período, vamos dizer assim, alto, que é de setembro, primeiro de setembro, a 2 de fevereiro. Fevereiro, mas também nesses momentos, por exemplo, Natal, Semana Santa, São Sebastião, Reis, há muitos romeiros visitando o Juazeiro. E porque existem também duas realidades. Como Juazeiro é uma cidade que não tem muito suporte para atender, abrigar as pessoas. Porque Juazeiro tem a média de 270 mil habitantes, mais ou menos. Numa romaria de Nossa Senhora das Candeias, por exemplo, vem a média de 400 mil. Como é que abriga tanta gente? Na dia de Nossa Senhora vem a média de 400 a 500 mil. Olha só. A dia de novembro é de 600 a 700 mil. Quer dizer, vem quase o dobro ou o triplo da população da cidade. Aí você veja isso para hospedar, questão de água, atendimento às primeiras necessididades. Juazeiro se torna uma cidade muito... até mesmo sem capacidade. Inviável. Não é de basta dizer para o senhor que não há... Lá nas romarias, porque a cidade também precisa de muita coisa, sobretudo de acomodações, tem casas que acomodam a média de 60 romeiros, e só existe um banheiro. Olha só. E as pessoas se submetem a isso. Elas aceitam isso. Isso. E com todo esse sofrimento que eles passam, quando termina a romaria, estão mortos de felizes, satisfeitos. Pablo, se Deus quiser, eu volto de novo. A promotoria egípcia levou no sábado passado à Justiça Militar o novo grupo de 438 partidários do presidente deposto islamita Mohamed Mursi por distúrbios sangrentos ocorridos em 2013, indicaram à AFP fontes judiciais. Entre os acusados, 139 partidários de Mursi, são processados pela morte de 3 policiais num ataque a uma delegacia na província de Menia, no centro, segundo um representante do procurador-geral. Os outros 299 partidários do ex-presidente, primeiro chefe de Estado eleito democraticamente no Egito, são acusados pela morte de 5 civis em confrontos entre manifestantes islamitas e forças de ordem, e pelo incêndio na sede do governo de Berrera, segundo a fonte judicial local. Militares do Iêmen mataram no sábado passado 5 supostos membros da Al-Qaeda, disfarçados de mulher, que estavam no ônibus na fronteira com a Arábia Saudita, informaram autoridades locais. Num ponto de Arad, cidade do noroeste do Iêmen, a 15 quilômetros da fronteira com a Arábia Saudita, os soldados iemenitas encontraram um cinto de explosivos e armas dentro de um ônibus onde viajavam 6 homens procurados pela polícia. Um dos suspeitos disparou contra um soldado que subiu a bordo para inspecionar o ônibus, e o soldado ficou ferido, levando outros militares do posto de controle a abrirem fogo, disse um funcionário local, informando que 5 suspeitos morreram na operação. O 6º suspeito e o motorista do ônibus ficaram feridos e foram presos. Um funcionário de alto escalão da Organização das Nações Unidas chegou a Damasco para abordar detalhadamente com as autoridades sírias um eventual plano de congelamento dos combates em Alepo entre as forças do regime e rebeldes. Hanzi Ezzedine Hanzi, assistente do enviado da ONU para a Síria, e Staffan de Mistura, chegou a Damasco para participar de uma série de reuniões com autoridades sírias, afirmou a AFP Juliette Toma, porta-voz de Mistura. Mistura classificou de construtivo seus encontros na segunda-feira na Turquia com os grupos armados e opositores mais representativos de Alepo. Um chefe rebelde havia afirmado, no entanto, que esperava das Nações Unidas um plano escrito com todos os detalhes antes de se pronunciar. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Até já. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Dorce Foi. Com ele, a dor vai embora. Dorce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Dorce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. A agricultura é um dos essenciais meios de subsistência da espécie humana. A Secretaria do Estado de Santa Catarina, no Brasil, oferece aos nossos ouvintes Panorama Agrícola. Um programa dedicado sobretudo ao que acontece neste estado brasileiro, Santa Catarina, mas onde a maior parte da matéria é de cariz universal, a agricultura. Conto também com outros momentos informativos e de entrevista em Panorama Agrícola, de segunda a sexta, das 19h50 às 20h, no Canal 1. Do vinil ao CD, do analógico ao digital, do passado ao presente, há um mundo à sua espera às portas da Subcav. Subcav, segundas, 10 da noite, com Carlos Cruz, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. CPMI da Petrobras. Relatório paralelo pedirá indiciamento de 8 pessoas. Direto dos estúdios da Rádio Câmara, Tiago Miranda. 5 partidos da oposição vão apresentar um relatório paralelo para a CPI mista da Petrobras na quarta-feira e pedir o indiciamento do deputado Luiz Argolo, do Solidariedade Baiano, do deputado cassado André Vargas, do Paraná, do doleiro Alberto Youssef, do ex-diretor da estatal Paulo Roberto Costa e de executivos da empresa Toyo Setal. Segundo o deputado Carlos Sampaio, do PSDB paulista, escolhido para redigir o texto, o relatório apresentado pelo deputado Marco Maia, do PT gaúcho, nesta quarta-feira, pegou leve demais. O relatório deixou a desejar, o relator, usando uma expressão mais simples, ele pegou leve demais numa investigação seríssima e com consequências graves. E, portanto, nós estamos apresentando na próxima quarta-feira um relatório paralelo de todas as oposições. O relator, deputado Marco Maia, afirmou na quarta-feira que não incluiu Argolo e Vargas em seu parecer, porque a relação deles com Youssef não tinha a ver com desvios na Petrobras. Argolo e Vargas são acusados de receber recursos ilícitos de Youssef, preso na Operação Lava Jato da Polícia Federal. O relatório final de Marco Maia pede para o Ministério Público aprofundar a investigação dos ex-diretores da estatal, Paulo Roberto Costa, de abastecimento, Nestor Severo, da área internacional, e Renato Duque, da área de serviços, e outras 49 pessoas. Segundo Maia, o pedido para aprofundar a investigação é uma solicitação de indiciamento. Ele afirmou que não fez o indiciamento pessoa a pessoa, porque seria inócuo fazer o pedido de pessoas já denunciadas à justiça, como Paulo Roberto Costa. Seria inócuo eu dizer, ó, vamos responsabilizar o Paulo Roberto Costa por tais e tais crimes. Ele já está indiciado, já está inclusive denunciado. Inclusive eu faço a menção de que ele já é um dos que está denunciado. E há algumas pessoas ali, 2 ou 3 pessoas, que elas precisam, a investigação precisa avançar um pouco mais. Como, por exemplo, Nestor Cerveró. Sampaio acredita que o texto a ser apresentado pela oposição poderá ser aprovado, porque os parlamentares da base do governo não têm ido às reuniões da CPI mista, onde a oposição tem apenas 8 entre as 32 vagas. O deputado Tucano afirmou que é estarrecedor o questionamento feito pelo relator Marco Maia à decisão do TCU, Tribunal de Contas da União, que identificou um prejuízo de quase US$ 800 milhões na compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Segundo Marco Maia, a decisão precisa ser reavaliada, pois deixou de considerar fatores importantes que justificam o negócio. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda. Em depoimento na divisão de homicídios da Baixada Fluminense, uma moradora da Baixada de 22 anos contou à polícia que foi estuprada e esfaqueada por Saílson José das Graças, na frente do filho de 2 anos. Preso em flagrante na última quinta-feira, Saílson está preso após ter confessado a morte de 43 pessoas nos últimos 9 anos. Segundo a vítima, o serial killer teria entrado na casa dela no último dia 29 de outubro, por volta das 6 horas da manhã. Não falou nada, só fez o ato e falava: cale a boca, você vai morrer. Ele acabou com a minha vida, afirmou a mulher ao RJTV. A polícia segue com as investigações. Até o momento, 7 pessoas que podem ter sido mortas pelo assassino foram identificadas, além de 2 que conseguiram sobreviver. O homem que confessou ter matado 43 pessoas nos últimos 9 anos foi transferido na sexta-feira para Polinter, na cidade da Polícia do Rio de Janeiro. E, na última terça-feira, Fátima Miranda, de 64 anos, em Nova Iguaçu. Ele foi liberado para transferência depois de prestar novo depoimento na delegacia. Cerca de 50 pessoas estiveram na porta da unidade para acompanhar a saída dele. Sob gritos de assassino, ele foi colocado na viatura para seguir ao Instituto Médico Legal, onde passou por exames de corpo de delito. Os presentes chegaram a parar o carro onde ele estava. Do IML, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. Movimentos sociais querem ampliar trabalhos sobre violação de direitos na ditadura. Repórter Idelene Macedo traz os detalhes direto da Rádio Câmara. Representantes de vários movimentos sociais que participaram da 13ª edição do Fórum Nacional dos Direitos Humanos comemoraram o relatório da Comissão Nacional da Verdade, mas ressaltaram a necessidade de ampliar os trabalhos sobre a violação de direitos durante a ditadura militar. Segundo o secretário executivo do GT dos Trabalhadores da Comissão Nacional da Verdade, Sebastião Lopes Neto, o golpe teve o objetivo de impedir a entrada de trabalhadores na política. Ele ressalta que não só os trabalhadores, mas também os indígenas e os camponeses querem a punição dos civis e militares culpados pelas torturas, mortes e desaparecimentos registrados naquele período. Para Sebastião Lopes, empresas públicas e privadas que se envolveram com a repressão devem pagar uma indenização coletiva à sociedade brasileira. Qualquer um que celebrar automobilismo que está, inclusive a Scania, que é tido como democrática. As estatais estão todas as estatais da época, e muitas empresas médias. E, bem, agora, aquilo que é comum a todos nós, que unifica todos nós, é a punição aos responsáveis, civis ou militares, inclusive empresas. Caminho ao Ministério Público, que já recebeu a representação, e o Ministério Público vai encaminhar isso, com nossa assessoria, e trabalhamos junto. Sônia Guajajara, da Coordenação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, defendeu a instalação de uma Comissão da Verdade Indígena para investigar as violações sofridas, porque, a seu ver, as recomendações dos povos indígenas estão diluídas no relatório da Comissão Nacional da Verdade. A comissão não está considerando, né, os povos indígenas no relatório, porque diz que os povos indígenas não lutaram contra a ditadura, né? Então, não estão considerando a violência que houve contra os povos indígenas. E nós estamos querendo que reconheça também toda a violação e o genocídio que foi sofrido no período da ditadura. É importante frisar que foi exatamente no período da ditadura, esses 40 anos, que houve o maior roubo de terras indígenas no Brasil. E por conta do roubo de terras indígenas nesse período, é que hoje se intensificou o conflito pela demarcação de terras. A representante da Comissão Camponesa da Verdade, Nissim Aporto, destacou que, além do relatório da Comissão da Verdade, um outro processo que se instala tem papel histórico para o país. Esta possibilidade de reunir, de articular as várias pesquisas, os vários movimentos, as várias pessoas que lutam pela recomposição da real memória, da real verdade brasileira, e com isso perseguir a justiça e a reparação, eu acho de uma importância histórica, política, memorável. Para o deputado Assis do Couto, do PT do Paraná, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, o Fórum Nacional é um ponto de partida para ações futuras. Eu acho que o grande desafio é encontro de corpos ainda não encontrados, mortos e desaparecidos. No meu estado, inclusive, grupo que foi executado no Parque Nacional do Iguaçu, do lado da Estrada do Colono, que ainda não foram encontrados corpos, são 5 brasileiros e um argentino que estava junto com este grupo. E assim no Brasil inteiro. Acho que esse é o grande desafio. E também o debate sobre a questão da lei de anistia, né? Eu acho que nós precisamos encontrar uma forma para fazer justiça. E a justiça se fará ou através de uma melhor interpretação da lei de anistia ou de uma necessária mudança da lei de anistia para que aqueles que cometeram crimes bárbaros sejam punidos. Conhecido por suas opiniões polêmicas, o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, acompanhou boa parte do Fórum Nacional de Direitos Humanos. Segundo Bolsonaro, não houve golpe militar, a morte do ex-deputado Rubens Paiva por militares é uma farsa e a presidente Dilma se comportou como uma atriz ao chorar durante o evento de entrega do relatório da Comissão da Verdade. A Câmara dos Deputados pediu ao Ministério da Justiça proteção da Polícia Federal para a ex-gerente da Petrobras, Venina Vilosa da Fonseca. Segundo notícia divulgada pelo jornal Valor Econômico, na edição de ontem, Venina teria alertado a direção da estatal sobre um esquema de corrupção na empresa e, em função disso, teria sido perseguida, ameaçada de morte, transferida para um escritório da Petrolífera em Singapura, na Ásia, e depois afastada de suas funções. O pedido de proteção policial foi feito pelo líder da minoria no Congresso, deputado Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, ao presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, em função da publicação da matéria com as denúncias e e-mails, relatórios de alerta que teriam sido feitos pela ex-gerente. Ao receber a solicitação, o secretário-geral da mesa diretora da Câmara, Mozart Viana, comunicou o fato ao presidente em exercício da casa, deputado Arlindo Quinaglia, do PT de São Paulo, que orientou a encaminhar o ofício ao chefe de gabinete do Ministério da Justiça, solicitando a proteção policial para a geóloga e ex-gerente executiva da Diretoria de Refino e Abastecimento da Petrobras, Venina Vilosa da Fonseca, o que foi feito por Viana. CAI pode concluir votação do Marco Legal de Cooperativismo nesta terça-feira. Direto da Rádio Senado, Roberto Fragoso. A atualização da Lei Geral do Cooperativismo, que é de 1971, está em análise no Senado desde 99. Duas propostas analisadas em conjunto, do ex-senador Osmar Dias e de Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, tratam do tema, mas divergem quanto à liberdade de associação. A de Osmar Dias define dois representantes para o cooperativismo nacional, a Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, e a União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias, Unicopas. A proposta de Suplicy deixa as cooperativas livres para se organizarem da forma que julgarem melhor. A relatora na Comissão de Assuntos Econômicos, Gleisi Hoffmann, preferiu liberar as entidades, que poderão se filiar à OCB, à Unicopas, a nenhuma ou até mesmo às duas. A senadora do PT do Paraná agradeceu o empenho de Suplicy e as organizações por cederem. Quero fazer uma homenagem muito especial ao senador Suplicy, que se dedicou muito a essa matéria e que colocou pontos importantes democratizando o acesso ao sistema cooperativista. E quero fazer também um agradecimento e uma menção especial à OCB e à Unicopas pela maturidade durante o processo de discussão e por nós podermos ter chegado a esse consenso depois de tantos anos de tramitação nessa casa. A proposta permite que empresas participem de cooperativas desde que atuem na mesma atividade econômica que os outros cooperados, que uma cooperativa abra o seu capital mediante emissão de certificados e garante que participe de licitações públicas. A CAI vai ainda receber o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, para debater a política monetária. Também na terça, a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor vota projetos que tornam obrigatória a venda de remédios fracionados. Já a de Educação analisa uma proposta que permite que o empregador dê bolsas de estudo técnicas e profissionalizantes para os dependentes dos trabalhadores. No mesmo dia, a Comissão de Assuntos Sociais debate os chamados medicamentos órfãos, voltados para doenças raras e que por isso não despertam o interesse da indústria farmacêutica. Já a Comissão de Relações Exteriores pode votar a nova lei de migração, enquanto a de Agricultura analisa a política de apoio ao agrotóxico natural.